É também. só pra garantir, então. Bom, acho que o Arthur morreu mesmo. Ele morreu. Ele morreu, pô. Ele Agora que ele morreu. tava O com. BBG. Agora que ele tava sendo audível, né, cara? Palavra do dia, Audível. audível. Isso vai virar uma lenda urbana, cara. O Arthur com o fone bom. Nunca vai ser visto na televisão Ninguém brasileira. vai acreditar porque ninguém vai ter. Fala galera, estamos começando mais um Podmico, podcast do Macacos, Robôs, Zumbis do Inferno. Eu sou Evandro Louco, estou aqui substituindo o Gariba, porque adivinha onde ele está? Tá com a namorada, ele não pode gravar Eu tô falando. Você está daqui! Evada de vagabundo! Ele vai longe com essa parte, é capaz de ter que ver. É, né? Tá sendo convincente. Outro mito, outro mito. Era só ele esvaziar ela. Então, galera, hoje estamos aqui comigo o Improducinables Waste. Olá, o poder de engordar pra caralho. O Ultimate Hawkeye. Olá. Mendigo tatuado, seguir. Eu tenho o poder de ter barba e tatuagem. E nossos convidados de hoje, temos aqui novamente Tom Grotto. Olá, olá, olá. E estreando aqui no, na participação do nosso podcast, Nicolas Luas. Mamilos sedutores. Ah, é, exatamente, não é a primeira participação do Nicolas. Segunda participação. Segunda participação, os mamilos dele já apareceram em algum em outro podcast. Já foram mencionados no mesmo podcast anterior. Quer dizer, não necessariamente anterior, né? É. Já deve ter sido uns dois ou três podcasts antes de sair isso. Então, galera, a gente tá aqui hoje reunido pra falar sobre os poderes mais toscos que já foram criados. Aqueles poderes de merda que não servem pra porra nenhuma. Vamos começando, e quem quer começar falando, citando algum nome pra gente discorrer sobre o poder de merda? Posso? Eu acho que a gente tem que estabelecer uma coisa, a gente tem que criar o prêmio Legião Super-Herói de Poderes Criativos. Posso começar então? Posso começar com chave de bosta? Fala, começa com... Fazendo uma referência a um ex-membro, talvez, do site, não sei, é um mutante chamado Jess, e, meu, ele tem o poder de ter a pele azul. Bom, é isso mesmo, cara. Que ridículo, velho. Isso não faz sentido, né? Se fosse verde, faria mais sentido, né? É, com a natureza. Ah, mas ele pode ir pra água, né? Ele é invisível nos radares. Cara, tipo, por que que esse roteirista tem que criar um poder merda que não vai servir pra porra nenhuma, cara? Mano, é uma pegada do tipo... Não rolava uma época que todo personagem que eles criavam, eles ganhavam os royalties e tal? A roda, né, cara? Era criado a roda. É, então, os negros botavam 5, 10 neguinho novo por história, só pra ganhar uma graninha extra. Caraca. Agora você imagina a tristeza da criança que ganha um personagem desse bonequinho desse Jazz aí, tipo de Natal. É. Pode crer. A gente queria um bonequinho de X-Men, olha só que eu trouxe Jazz. Olha, ele é um mutante. Não, mas o. Era, bem era uma pegada dessa, porque ele tipo, andava com umas roupas de hip hop, assim, porque ele era um cantor de hip hop, uma pegada dessa, né? E tipo, ele era azul com uma roupa de hip hop. Caralho, que bosta. E geralmente nesses casos ele é tipo a lixa, digo, ele é o preto, o primeiro a morrer, né, cara? Mais bucha. Assim. É, pois é, nem preto ele é, coitado, ele é azul. Ah, não, então, ele, tipo, ele é tão preto que é azul, cara. Que é um ótimo motivo pra ele morrer primeiro. Que merda, né, cara? Porra. Tem que falar do personagem, né, cara? O cara, o poder. Não, é tipo. Ele é é. Azul. Só que é bosta. Alguém cita outro aí, cara, pelo amor de Deus. Ah, na minha, eu acho que o campeão bosta que eu vi alguma vez na vida foi o Zang do Super Gêmeos aí, que tá saindo já com o melhor, eu acho, né? Queimando os campeões logo de primeira. O Tom joga pra ganhar, né, cara? Tu viu? Só ali. Bola pro mato, né, cara? Super trunfo, todo humilde aqui. Heróis podres, eu ia ganhar agora. Cara, ele já citou o pior de todos. Qual é o poder do Zan? Virar água, meu. Mas só se ele estiver perto da irmã dele. É verdade, precisa do anel. Porque ela se torna um animal branco, faz todo sentido eles estarem juntos. Mano, é pra irmã dele beber. O dinossauro, ele vira uma poça d'água. É super útil, né? Os dois super juntos. Útil, cara. Você já viram aquele vídeo do Porta dos Fundos, cara? Então, o setor de RH lá. É sensacional. Cara, aquele vídeo é muito bom. O cara quer tirar ele da dupla, assim, sabe? Só ele, né? A guria fica. Aí os caras falam, ah, não, porque pra se transformar tem que relar o anel. Aí tipo, ele tira um cabo de vassoura, ah, eu posso colocar o anel aqui de repente. Ela podia ter os dois anéis, né? Podia salvar os dois, um de cada mão já era. Ah, mas ela é tipo virar uma águia de água e ia parar no chão, ia ficar muito bosta, né, cara? É. Cara, eu não lembro direito mais do desenho da Liga da Justiça, tipo, que utilidade eles usavam pra ele, meu, só apagar incêndio. Super amigos, cara, super amigos. Super amigos. É. Não, ele pulava, tipo, num balde, aí o macaco pegava ele assim e carregava. Caralho, meu. Precisava do macaco ainda, né, cara? Que bosta. Ele até um bucho que precisava de um macaco. Ser gelo. Útil. Aí alguém catava ele e jogava. Ele virava cubo de gelo, né? Umas fitas assim. Ah, mas pensa numa. Os super amigos numa missão no deserto, morrendo de sede. Pelo menos assim, quem sabe. Ah, mas tipo, velho, se ia tomar, ia matar o cara. Ou quando ele ia desvirar, ele ia explodir, né, velho? Cara, a única vez que eu vi ele ficando, tipo, usando os poderes de forma útil, foi uma tirinha que ele virou água da banheira da Mulher Maravilha. Oh, pode crer. Teve alguma utilidade. Pra ele, pelo menos. Pra ele. É verdade. Colou umas penetração líquida aí. Que merdão. E no desenho da Liga do Sem Limite, que ele vai enfrentar o Aquaman. Vai tentar afogar o Aquaman, né? Ele enfrentou o Aquaman, rapaz, eu sou. O rei dos mares, aí ele ficou olhando. Falava, bitch, please. Ei, cara, Aquaman é um bom personagem pra gente citar aqui também, né? Pode crer, cara. Principalmente a versão mais antiga, né? Que ele falava pros peixes, agora ele tem super força. É, agora tá foda, né, e tal. Ah, tá fodão, ele é feito pelo Jeff Jones. Mas, tirando essa... Até no amor. Tirando essa parte aí, tirando essa parte de agora, assim, que ele tá poderoso, assim. Antigamente era isso mesmo, tipo, ele respirava debaixo d'água e falava com peixe. É, era isso. É. Ele chamava um golfinho pra atacar. Ele chamava um golfinho, leu um cavalo marinho gigante. Tem aquela imagem rolando, tipo, deles num pier, daí ele chama os tubarões pra matar a galera, mas tipo, se estiver longe do pier, ele não serve pra nada, né, cara? Lembra daquele episódio do Family Guy, cara, que o cara tá atacando a mulher na beira da praia, ela, socorro, socorro, alguém aparece só com a mãe lá na água, assim, o cara, larga ela, não sei o que, ele começa a gritar. Aí o cara se afasta um pouco, não, volta aqui. Cara, muito bom. Pô, tinha um desenho antigo do Aquaman que ele jogava bola de água. Ah, mas no Smallville ele fazia isso, cara. Ele fazia. Faz ainda? No Smallville fazia, pelo menos. Ainda aparecia no Smallville? Precisando de conhecedores de Smallville, estamos aqui pra isso. Mas eu já sabia que tinha aparecido. Que vergonha. Conte mais. Herói. Apareceu, ele é quem vai ser o Rafael da Tartaruga Ninja agora. Esse sim, o maior poder, hein? Reconhecedor de Smallville. É. Poder bizarro, né, cara? É, pode crer. Poder do Nicolas, né, cara? Ser fã do Superman bem, que não. Quem joga bolas de água é o Homem-Sereia. Homem-Sereia, muito. E o mexilhãozinho. Nossa. Homem-Sereia é muito mais foda. Cara, naquele desenho o Aquaman cavalgava um cavalo marinho, cara. Ele é foda, caralho. Verdade, um cavalo marinho gigante. Um cavalo marinho gigante, né? Ou ele era o Átomo. Mas tem posso mandar um momento pra ser nossa agora, clássico? Fala, vai. Cavalo marinho é malandro, finge ser peixe só pra não puxar carroça. É pra manter o nível, né? Cara, agora que eu citei o Átomo, eu posso puxar uma outra leva de super-heróis que encolhem. Putz, tipo, uma leva bucha essa, hein, cara? Fica à vontade. Tá ligado? Tipo, o cara tá 10 passos do vilão, cara. Se ele encolhe, tipo, pra 10 centímetros, quantos anos ele vai demorar pra chegar no filho da puta, cara? Imagina que merda, cara. O cara vem correndo. É, cara, mas o cara pula direto, mano. O Hank pinzaço vai direto no nariz. Dá uma porrada lá, o cara tem uma hemorragia. Um close kick no nariz. Viu, a gente tem um Marvete aí pra defender o poder. É, então. Inacreditável como alguém com. Fica maior e atorce a sua cabeça. Ele, inclusive, fez isso com a Vespa também, né? Só que ele tava grande. E só encolhe um certo tamanho. É, tipo a Vespa que tem as rajadas de veneno. Cara, não funciona pra nada, cara. Pode, diminui o poder, vamos... aquela bosta, velho. Ô, louco, cara, nunca viram o Supremos? Como não funciona pra nada? Cara, eu não vejo, eu só vejo ela grudando os caras com aquelas porcarias lá, e os caras dão um tapa nela e atiram longe. Isso aconteceu com a Vespa. E vamos analisar o que se deve ser. Na origem do Hulk, deu lá a rajada e o cara se fudeu. Ah, eu vi, mas é só Supremos, porque o Supremos não vale, né, cara? Vida do universo pior, regular, pra essa porra dessa. Tem um pior ainda, que é o boneco, que ele encolhe até ficar, tipo, com 20 centímetros. E é só isso, tipo, ele encolhe até ficar com 20 centímetros. O boneco é o super polegar? É, o pequeno... Pequeno polegar, o homem boneco, pequeno boneco, mas ele só encolhe um pouco, tipo, é isso. É só serve pra tomar uma piaba na orelha e acabou, né, cara? Que merda. Ele é tipo correu um boneco na parte. Imagina o que deve ter de estria esses malucos, né, cara? Porra. Agora imagina esse cara tipo na Liga da Justiça do lado do Super-Homem, do Lutão. O que você faz? Ah, eu fico do tamanho. Eu destruo um planeta, eu fico na prateleira, ninguém me percebe, né? vou me disfarçar estilo Scooby-Doo, assim, né? A pessoa passa e eu viro um boneco. Pode crer. Ele bota uma roupa genérica, tipo, sei lá, mano. A roupa do Ken, ele vai lá e se mistura com a roupa então, do Ken. Tipo, bota uma roupa de um. Uma camisa social, sei lá o que, e finge que é o maluco da Barbie lá pra não precisar. Pra passar direto nos bagulhos. Que poder incrível. Dá até pra comer uma boneca inflável em escala pra ele. Tá de que merda, cara. Que não é tão inflável assim, né? Beijo, Gariba. Gariba é mão direita. Gariba é mão direita. Ele não tem dinheiro pra comprar uma boneca. Uma boneca inflável. Se tu for ver, o Chapolin faz o mesmo, né? Mas o Chapolin tem a marreta. O Chapolin tem a marreta. E a buzina paralisadora, né, cara? Ele tem os recursos quando fica pequeno pra continuar. Não, cara, o Chapolin daria pra fazer umas histórias foda do Chapolin, cara, se tirasse essa parte farofa dele. O Chapolin era foda, cara. Podia ser o Superman da Marvel fácil. Porque aquele CH no coração, no peito, é muito respeito, né, cara? Porra, velho. Ia deixar os negros em choque. Ele tem vinil, cara. Pode crer, mano. Ele tem detecção? Ele detecta os inimigos. Os anteninhos. De vinil, né? De vinil. Cara, a gente tá falando de superpoder bosta. E o Chapolin é um super-herói muito, é muito foda. É, a gente não pode ficar falando dele. Vamos pensar aqui. Próximo. Passar pro próximo aqui. Hawkeye, lembra um bosta aí. Cara, vou pegar o recente, mas é o pior que eu já vi. Agora nesse Marvel Now tem aquele time do Ciclope dos X-Men, sim, né? Os Uncle X-Men lá. Tem a porra de um tal de Fábio Medina que lança umas bolinhas de ouro, assim, cara. O cara espelha bolas do corpo. Que merda, gente. Nossa. Só véio. Isso que ele faz. Cara. Merda de poder nojento. Mas ele é de ouro? Mas é de ouro, né, cara? Ele pode ser rica. Não, é de ouro, ele pode vender, cara. Que nada, velho. Fazer o que com a porra da bola? E outra, ele é latino, então já fodeu, né? É latino, gordo e tem esse poder escroto. Os dois estão no banheiro conversando? Os dois estão no banheiro hoje. Ele perguntou se é umas pelotinhas assim ou umas bolas grandes. As pelotinhas, cara, aqui, ó. Tem cu ainda, querido. Manda aí que eu vou botar no post depois, né, cara? Deixa eu analisar essa merda aqui. Fábio Medina, sério que esse é o nome dele mesmo? Caralho, é? Que troço, mas, pô... Deve ser brasileiro, cara. Tipo, mano, mas olha, esse bagulho gigante, ele pode ganhar maior grana com isso, velho. E vira o novo... Ele vira o Batman, cara. Cara. Ouro é pesado, cara. Ouro é pesado pra caralho. Ele pode ir pro sinal, né, cara? Você compartilha uma bola de ouro dentro de um gordo, cara? É, cara. Treco nojento. Imagina o Churmino tira uma bola do corpo dele e nossa, vai te vender, tu vai comprar, cara? É, aquele cheiro ainda. Vai saber dando que sai a bola, né? É, cara, não trabalhamos esse não poder trabalhamos. Aí, cara. Não dá dinheiro, não. Lavota novo, cara. Lavota novo. Poder é uma bosta. Tô seguindo a ordem aí. Olha aí. Fábio Medina, pior que o poder é esse nome, cara. O nome é pior, né, cara? Vamos passar aí pro olha aí, cara. O que apareceu aí. Arthur Lanzarinho, Pandorga, voltou dos mortos. Olá, amiguinho. Olha aí. Com fone bom, cara. Isso não, ele não é mais easter egg. Não pode ser verdade, cara. Daqui a pouco ele cai de novo. Arthur, cita um herói de bosta aí. Cara, tentando classificar, mas eu vou citar o Codpiece. Qual que é esse aí? Pois é. É bem bucha, tanto é que. Exatamente. Tão não é em português porque a gente não lê inglês, cara. A gente não é a Sasha. Pois é, mas não foi traduzido, eu acho. Eu não penso em inglês, cara. Não sei o que você tá falando. Quem que é o cara? Tipo, Code Piece. É a peça do Call of Duty, né? Mas se traduziu, Code Piece, bota ali Code Piece no Google Tradutor, vai dar algo comum. Parece uma saqueira aqui, velho. É, saqueira. Puta, pior que é verdade, cara. Qual é o poder desse bucho aqui? Que ridículo, é uma saqueira medieval. Tipo, o cara era um ladrãozinho comum, né? Só que as mulheres viam todo na cara dele, por causa do tamanho do instrumento fálico dele. Então o cara botou um canhão no meio das pernas, velho. Botou um canhão de raio de plasma na gerepa. Muito escroto. Caralho, esse herói da onde? De que editora? Da DC. Da DC. Tinha que ser da DC, né? Você acha que é da Marvel, tem uma coisa dessa? E dizem que quem escreveu esse cara. Quem escreveu foi o Grant Morrison. Caralho, cara. Ah, então cara, bota Code Piece e DC no Google Imagens. Cara, coloca no Google Imagens Code Piece e DC. Vocês vão ter uma ideia do que é o. Em algum lugar eu já tinha sorrido. Meu Deus, é isso aqui, velho. Como assim? É tipo um Galactus genericão, né? Caralho, muito merda, meu. Tá com puta console, parece, né? Parece Galactus, véio. Cara. Eu acho que ele aparece no Hitman. Ele parece aquele maluco do He-Man lá. É. Depois o povo reclama de beijo gay e fala em padrinho. Isso, velho. Isso é muito errado, cara. Isso tem é boneco. Errado. Vocês viram, tem, vocês cara. Viram que tem o boneco? Pô, eu queria um boneco do tem um bonequinho mesmo. Pô, eu queria. Imagina chegar assim. Na festa de aniversário da sobrinha e dar um boneco dele. Olha o boneco aí, mandei a imagem. É tipo, você chega assim e fala: mãe, me compra um boneco de super-herói e tal. Você fala: não, pode deixar, qual que você quer? Eu quero o Homem-Aranha, aquele que é vermelho e azul, tá ligado? Ela te traz, tipo, o código. Tô aí, filho, o super-herói que você sempre quis, ó. Na festa de aniversário, daí você abre na frente dos amigos. Uma merda! Já que você falou do Grant Morrison, eu lembrei de um, cara. O Soldador. Soldador, cara. Que é um cara que tem ele solda cachorros mortos nos inimigos dele. E o cara fez isso com o lobo, quando ele luta contra o Hitman, né? Ele soldou na bunda do lobo um cachorro morto. Muito aquele arsenal também faz isso, né? Quando se droga, que ele bate com os gatos, né, cara? É, bate né? Com os gatos mortos. Ele anda com um cinto cheio de cachorro morto. Caralho. E um maçarico pra soldar na pessoa. Pô, quem é o cara que consegue criar um treco desse? Né? Também. É o Grant Morrison. Então... O Grant Morrison não, é o Garth Ennis, cara. Ah, tá, o daquele. O Garth Ennis não é, é o Garth Ennis Soft, velho. É. Ah, o Garth Ennis pode. O Garth Ennis pode, cara. Garth Ennis PG-13. Isso aí é o que a gente espera do Garth Ennis, né, cara? Um cara que solde cachorro morto na bunda dos outros. É isso aí. Seguindo a minha ordem aqui, Tom, pita um aí. Deixa eu ver aqui, eu tenho. Fiz uma listinha, deixa eu ver qual aqui da lista que não foi falado. Cara, eu, fugindo um pouco da lógica de ser necessariamente podre, mas a ideia é muito podre. Se tu for ver os poderes dos Power Rangers de salvar a cidade, destruindo a cidade, são uma coisa meio podre também. Tipo. Eu até fui assistir um episódio e tal, eles estavam salvando a cidade de um monstro que destruía os edifícios. Daí o que que eles fizeram? Montaram o Megazord e lutaram contra o monstro no meio da cidade, destruindo edifícios. Tipo, né? Faz sentido, podre. Cara. Pura lógica. Japonês, cara. O pessoal deve gastar... Lógica do japonês. O pessoal gasta muito dinheiro, né, cara, com construção civil lá, né? Mas é melhor, cara. Não. Mas é aquele negócio, né? Tipo, tu vai salvar a cidade, tu mata milhões, né? Enquanto salva o negócio. Não, velho, mas tá certa. Melhor que o pedreiro, velho. É, leva não, mas pedreiro. Tá certa que o pai de algum deles tinha uma empreiteira e eles lavavam dinheiro com isso, velho. Certeza, porque, mano, não é possível. Pô, os Zordon tinha uma construtora. Caralho, meu. Sim, mano, certeza, cara. Deve ser tipo da família Corleone. Caralho, eu acho que tu matou a charada, cara. Isso é pura lavagem de dinheiro. Pô, só pode, meu. Filha da puta. Então, tipo, cada vez que o Zord cai, é um 11 de setembro. Exatamente, cara. Cara, eles paravam pra pensar, eles matam mais gente do que um monstro teria matado, se eles deixassem. Mais civil, né, cara? Só pisando lá na cidade. Normal, e sem falar na explosão que o monstro causa. Quando cai, quando tu... Daqui uns dias no episódio vai aparecer o monstro, daí vão aparecer os rangers e a população vai dizer não, deixa ele, não tá deixa fazendo mal. Deixa o monstro atacar a gente. Deixa o monstro dominar o mundo, velho. Pô, mas velho... Se fosse um Power Ranger, cara, eu ia morfar e ia virar Megazord e ia pisotear o monstro de primeira, véio. Eu também, não, cara. Não faz sentido lutar com você ter um Megazord, né? É um poder... Isso sim, cara. Eles têm é o contrário, né? Eles têm um poder... Foda, foda e deixam tornar inútil. Eles tornam inútil, porque eles deixam o bicho ficar grande primeiro pra depois usar. É que é foda entre aspas, né? É tipo... Pô, como que não é foda, cara? Tu tem um robôzão gigante no teu corpo. É, mano, aí você vai no cara, maluco. Ali está o monstro, ele tá tipo com 1,5 metro de altura, você com um robô de 70 metros de altura. Mas velho, é um maluco, é um cara com bagulho de isopor pisoteando uma cidade de papelão, velho. Essa bosta é inútil demais. Mas tá numa visão muito distorcida do negócio. Eu tô enchendo o saco Essa visão de vocês de que... Eles fazem o contrário, é o que eles fizeram no Homem de Ferro, no último filme, né? Então, fazer o quê? Que eu não, por sinal. Quando que tu vê algum filme, né? Segui. Que o Homem de Ferro... Pô, eu vi Vingadores, cara, vai tirando. Todas as armaduras dele, só no final do filme. Em vez de ativar no começo, né? Quando a casa dele tá sendo atacada. Exatamente, né? Em vez de ativar aquela bosta quando tava sendo destruído, não. Já teria terminado eliminado. Não! Vamos passando pra... Vou continuar seguindo minha ordem aqui. Zwaist, cita um aí. Ah, vamos então pro filé, né, cara? O Larval. Oh. Ah, o Zwaist também joga pra ganhar. Joga sujo, né? Joga sujo. O Larval é um cara que tem duas larvas gigantes saindo das costas dele. E as larvas que tem o poder. Ele não tem poder, ele é azul. É tipo o Jess. Ele não tem poder de nada, mas... As larvas comem coisas e soltam raio. Cara, e é isso. Elas comem de tudo, né? É isso, mano. Cara, é muito escroto, cara. E elas vivem dentro dele, elas vivem nele, né? Vivem num. Tem um buraco no ombro. Mas porra, velho. O poder dele é ser um hospedeiro. Ele é um hospedeiro, cara. Ele é um hospedeiro. Faz igual o Porta dos Fundos, velho. Derrite esse filho da puta e contrata só as larvas. Economiza recursos. Cara, é muito escroto, cara. E eu acabei de falar. O cara da RH tá com trabalho. Olha como esse sujeito, ele é escroto em vários níveis. O Larval, com umas coisas que come pra caralho, e ele é da África. Isso é muito errado. Puta, né? Ele é muito errado, cara. E ele é azul. Oh, e começa com o nome do maluco, Larval. Olha que nome de bosta, velho. Não, cara, é muito sem noção. O cara com suas larvas, gente. Não faz sentido. Tá? Inclusive, amiguinha que tá ouvindo o podcast, digita Larval no Google Imagens e se divirta com o que você vai ver. Vamos ver se é experiência muito boa. Digitar. Nossa, velho. Nossa, deixa quieto. Caraca, que horrível. Depois, mano. Depois disso, digite Larval X-Men, tá? Depois dessa experiência. Isso. Depois disso, corrija. Aprende a procurar o certo, né, cara? Mas essa época que o Larval apareceu também a Medula, né? Lembro que ela apareceu junto. Isso. Ah, apareceu junto com a Medula. A Medula era outra que não tinha. Era o poder igual do garoto aquele do X-Men Evolution, né? É, soltava osso. Inspirado nela. Soltava osso. É, eu acho que na verdade foi. Né? Foi inspirado nela. Tinha uma parada que ele tinha que tomar leite pra o cálcio ficar mais forte, né? O osso ficar melhor. Que merda. É isso. Que bosta. É, o Wolverine correu pra um cara desses no X-Men 3, né? Ah, pode crer, no meio do mato. É, ele encontra no meio do mato um cara que tem esse poder aí e foge do cara, pra ver como o Wolverine é um... O cara é tipo Scorpion, só que esqueceu de botar corda nas estacas. Ele só prender as tripas dele. Pô, ia ser louco, cara, se fosse as tripas dele. Não, aí ia ser louco, cara. Deixa eu passar pro próximo aqui na minha sequência aqui. Nicolas. É. Não adianta falar do Superboy que não voa do Smallville. Falar de outro. Até porque ele é foda, né, cara? É na tua cabeça só. Ah, ele é lindo. Cara, sabe que eu gostava de Smallville, cara? Que eu percebi que tinha alguém mais bosta do que eu. Porque, tipo, o cara era muito bundão, conseguia ser pior. Okay. Isso me deixava feliz, tá ligado? Não, tu quer colocar como superpoder de bosta? Que bosta. Não, citam... Já falaram da Choir Choir? Como vocês preferem falar? Da mina com as bocas no pescoço? Não, essa aí não foi falada. Eu não conheço, né? Mas pela lista que me passaram. ela faria um bom dinheiro, eu acho. Ah, é. Se ela fosse, tipo, a pró. A pró, né? Se ela fosse a pró, ela faria um... Ela faria um bom dinheiro, cara. É um poderzinho bem de bosta, né, cara? Puta, DR com essa mulher deve ser um inferno. Caralho, velho. Que merda, meu. O poder dela é... Ela tem três bocas. O poder dela é ventriloquismo, cara. Ela tem quatro bocas, né? A dela e mais três no pescoço. Sim, ela tem três no pescoço. Caralho, que bosta, meu. O poder é foda, cara. Pô, porra, velho. Pode fazer um gangbang sozinha. É. Deve cá, aguenta, né? Deve gastar horrores no dentista. Cara, eu acho que nas suas bocas dela tá muito perto, cara. Se sua piroca fica encostando na piroca do outro cara. Encostando. Não, mas dá pra dentro, tá ligado? As cabecinhas tocando. Então, cara, acho que não ia rolar nada. Mais dois ela consegue, eu acho que. É, assim, é verdade. Caralho. Uma dor de garganta dela deve ser que nem um tratamento de canal. Poder de merda. Não, cara, mas ela podia arrumar uma boa grana com propaganda com o gato, velho. Propaganda da Colgate. Ela podia fazer propaganda da Colgate? Ela podia fazer propaganda de clareador dental, tá ligado? Cada boca ela botava um estágio de clareamento. É. Merda, cara, poderia. É, vamos procurar outros. Pezinho de bosta. Então, cita outro aí, cara. A galera tá pegando pesado aí, tá jogando pra ganhar mesmo. Eu também vou ganhar nenhum, nessa cara. Lista. Vou falar do super-herói que atualmente tá bom, mas quem nasce é o Anjo. atualmente tá bom naquelas, né, cara? É, quando fica Arcanjo tá legal, né? Ah, Arcanjo tudo bem, mas Anjo, cara... É, Arcanjo é legal. Então, Anjo... O Teteneco reclamando. O poder dele é ser milionário e ter asa e voar. Cara, olha só. Tem super força, olha só, não? Cara, se ele tivesse asa e não conseguisse voar, ele ia ser homem galinha, cara. Ia ser muito. Olha só, olha. Olha só o poder, olha só o poder do. Olha só o poder do Anjo, né, cara? Tipo, ele tem asa e voa. Ele é melhor que o Superboy do Smallville, cara. Ó, oh, cara, oh, isso tá pessoal já, velho. Falando do Anjo, nunca esquecer daquela fase do Chuck Austin dos X-Men lá, que ele é tipo, falava que ele era um anjo de verdade, assim. Ele podia curar as pessoas com sangue. Caralho, meu. Que ele podia o quê? Ele era um anjo de verdade na fase do Chuck Austin. Merda. Defina um anjo de verdade. O justiceiro, o anjo. Era anjo do paraíso, cara. É, ele não era um mutante, era um anjo do. Ok. Ah, não sei o quê. Caralho, que merda. Tipo aquela fase do justiceiro. As pessoas, quando ele era um. Isso. Ele era que nem o Papa, então. É que ele tirava o trabuco do além, né? Uns trabucos. Foi o Chuck Elf também que falou que o Noturno é filho do Belafo. Foi. É. Tá fudido mesmo, né, cara? É, não, esse é um poder ruim, ser o Chuck Austin. É um poder de bosta. É um poder de. Cara, mas tipo, o Anjo nem super força tem, ele só voa. Só voa. E... É, só isso. E tem dinheiro. Cara, ele vai nem resgatar os caras, consegue, velho. Ele não vai ter força pra perder as pessoas. É, por aí. Ele consegue fugir, então, esse é o poder dele. É, ele é o primeiro a fugir. Se dá bem, é isso aí, sobrevive, campeão. Um caçador, caçador e abate, né, cara? De que adianta ter o poder se morrer nessa bosta? Melhor ficar vivo. Ele mata ele. E ser sugado pela turbina de um avião, né? Eu vou chegar pra ganhar agora, cara, porque. Ah, vai ser agressivo. Já foi até citado agora rapidinho, mas tem que falar sobre ele, cara, que é o Bico. O Bico. Cara, o poder do Bico é ser horroroso, cara. Ser uma galinha. Devo citar é o mesmo poder do galinho. Devo citar de novo que o Vini me chamava de Bico por causa do meu nariz. Então, beijo, Vini. Cara, mas eu acho. Devolvendo a menção. Eu acho que tu perdeu, Nicolas, porque eu acho que o Gariba é muito mais parecido com o Bico, cara. Filho da puta! Graças a Deus, cara. Fico feliz. Cara, é igualzinho, cara. Cara, o Bico é muito engraçado, cara. Ele não tem poder nenhum, né, meu? Ele simplesmente parece... Nem voar, sabe? Parece uma galinha... É feio pra caceta, parece uma, né, galinha, cara, humana. Esse é o poder dele. Ele simplesmente é horrível. Ele simplesmente é horrível, cara. E aí ele se junta ainda com a Angel Salvatore, né? Ela é meio inseto, assim, porque ela tem umas asas. É uma uma mulher inseto. Ela tem as asas de mosca, e aí ele tem uma ninhada essa, com ela. Essa, cara, é aquela que no X-Men, Punho de Ferro lá. Isso, isso. Quando eles vão, não, no, é, quando eles vão no inferninho lá e fazem as paradinhas. Isso, é aquela mesmo, aquela mesmo. Ela... Opa, ela se... trabalhamos. Mas ela se juntou com o Bico, ela bota um monte de ovo e nasce uma ninhada de mistura dela com o Bico, cara. Nossa, cara, é horrível, cara. Depois eu vou achar. É horroroso, cara. É muito feio. Eu vou achar. E com o Igor Cordy desenhando. Mais feio. Cara, a gente já achou, cara. A gente botou Larval no Google Mars. Não, é. Não, esse filhote do Bico com a mulher mosca é muito. Cara, imagina o Bico com asa, assim, tipo, é horrível, cara, é horrível. Ah, não, agora você imagina essa mulher transando. Imagina, cara, dando beijo nele. Melhor não, melhor não. Cara, é. Vai ter que imaginar o Gariba namorando. Não, aí até o Bico consegue, mano. Menos se a Giovana tentar tirar. Em defesa do Bico, eu duvido que ele broche, cara. Só isso. Tan, tan, tan. Cara, imagina. Você não quer dizer nada com isso, né, Segui? Não. Tô jogando palavras ao ar. Porra, cara, ele não teve um filho com a mulher, ele teve uma ninhada de criança horrorosa. Criança, mosca, passarinho. Que merda, cara. Que porra de imagem é essa que mandaram aí, velho? Que o Evandro mandou, é um maluquinho com uma asa de fada. É o filho, é um dos filhos. É um dos filhos dele. Um dos filhos do Bico. Bico com ela. Com a mulher mosca. Mulher mosca, né? Puta que pariu. Ah, bonitinho, cara, bonitinho. É, espera crescer e começar a roubar carteira. É, pra ele crescer e começar a vomitar na sua comida e sugar. Imagina, que merda, cara. Ele só é muito bicudo na conversa dos outros, né, cara? Esse que eu ia meter no bico quando não é chamado. Caraca. Pegou-se. Passar pro próximo aqui. Hawkeye. Cara, eu vou falar do poderosíssimo Homem 3D. Pá, não conhecemos, 3D. Aquele Bages, amigo. Cara, o Homem 3D ele é um super-herói antigo da Marvel, né? Parece que isso. Eu não lembro da pós, mas ele meio que se uniu com o irmão dele. Ele é com medo do Homem 2D, né, cara? Peraí que o Zueste falou um negócio ali. Ele era o triátilo. Isso. Caralho, o que ele... Ah, triátilo, pode... Qual é o poder? Ele tem a força, a velocidade e a resistência de três homens normais. Tipo, se chegar eu, o Evandro e o Segui, dá o poder do cara. Melhor que o Anjo já, né, cara? Melhor que o Anjo. Porra, bem melhor. Já era com um pouquinho, acho, cara. Ah, mas... Ah, mas não é melhor que o Clark do Smallville. Ha. Ha. Eu devo falar que rolou uma decepção agora, porque eu achei que o poder dele fosse ser 3D, tá ligado? Estava errado. As pessoas têm que usar um óculos pra enxergar ele. Um óculos. Pode crer. Se ele fosse o Homem 2D, ele só andaria da esquerda pra direita. É, viveria num jogo de plataforma, né? Que merda, né? Que seria o Mario, né? Caramba, cara, que... Olha só. Ah, e ele usa uma roupinha toda colorida, horrível, né, cara? Não, toda colorida, não precisa, né? Tipo, um poder de merda desse. O triatlo é aquele cara que tem um T na cara? Ele tem uma roupa de abre alas, é, da mangueira. Tem uma roupa de abre alas da mangueira. Pensei que ele é preto também agora, cara. Pera aí, vamos procurar. Ah, o cara mandou outra foto aqui também. Puta merda. Ah, ele é preto, cara. Obrigado. Beijo, Alice. Pô, Alice não quis participar, eu ia poder falar do... É, podia se defender. Eu não ia poder falar do que ele curtia o Homem 3D. Em defesa dá pra falar que pelo menos ele não é latino nem brasileiro. Ah, menos mal. Ser brasileiro, ser brasileiro é um baga de mérito. Que belo uniforme. Não, brasileiro é o Blanca, cara. É. Ele aprendeu a dar choque com as enguias. É, o poder dele é nem falar, né? É. Não. Cara, falando em brasileiro, o Mancha Solar, qual é o poder dele que eu nunca descobri, cara? Ele é super forte. Só isso? Já é alguma coisa, cara. Caralho. Ele voa, é tipo um Superman, assim. É, ele é. Olha, é melhor. Ele é melhor que o Superboy Smallville. Droga. Ele voa, cara. Ele é super... Mas quem nessa lista é pior que ele? Ninguém. Até aquele Jazz, que é azul e é um bosta. Até o Zana lá, o Super Gêmeos, é melhor que esse bosta. Ah, mas tem um que é tão ruim. Tá, guarda aí, Zoe. O mancha solar só funciona de dia, né, cara? Ou ele tem reserva? Ele tem bateria? Ele bota o USB lá pra carregar. Bota, cara. Tem um... Naquela porcaria que gruda na janela. Ele, né? usa aquelas placas de... Placa de energia solar. Nas costas. Ele usa várias calculadoras grudadas no corpo, assim. Legal. vamos passando pro próximo aí. Pandorga, fala um aí. Tem o poderoso Dolo. Ó, o cachorro do Rick. O cachorro do Rick. Que deve ser melhor que o Superman do Smallville. Provavelmente. Não, tipo, era um contador normal, né? Negão. Por que daí não, ele, né, entrou num laboratório de cientista maluco, maléfico, e teve poder de, tipo, lançar da mão dele moeda. Porra, útil. Só que não tinha um valor. Hã? Ah, era só o níquel, não tinha. Não tinha passado pela tela da moeda. Não pode levar num carroceiro, trocar, num... Não, mas velho, ele pode ter desejos infinitos moeda, nas fontes, véio, dos desejos, cara. Fica tacando moeda infinitamente e uma hora se realiza. Cara, tipo, não, mas ele pode vender num ferro velho, cara, fazer dinheiro, não pode? Não, faz uma tonelada com essa merda e troca por 5 reais, cara. Sei lá. Tá de boa já. Chupa Batman. Chupa Batman. Pô, não é tão sem nexo esse poder, não, hein, cara. Dá pra fazer um troco aí. Pô, e ele tem um bigodinho style, cara, ó. Oh, ele já é foda. Desesperada, porque o maluco tá tacando moeda, ó. Que merda, né, meu? Os caras fugindo pra caralho. Porque se fosse notas, não ia ter tanto perigo. Cara, acho que era mais efetivo o cara botar a moeda numa meia e sair dando nas pessoas, né? Pode ser. Bonetada, né, véio? Pô, mas o Silvio Santos tem um poder mais útil. Ele taca aviãozinho de dinheiro. Cara. 100 reais, velho? É, 100 reais, porra, velho. Várias brejas. Sim, vários craques. Vários craques. Tá pro próximo aí. Então, Tom, cita mais um aí pra combater o poderoso dólar. Ah, o dólar é mais bucha que o Fábio Medina, né? Fábio Medina, que nome, cara. Medina, que nome. Fábio Medina perde só pelo nome, né? Cara, não tem um cara mesmo na vida real que tem esse nome, velho. Eu vou procurar. Tem Pablo Medina. Né? Mas tem gente, é. Não, é tem o cara do Rock in Rio, não é? Do cara que é o empresário do Rock in Rio, né? É Medina. É, isso aí. Mas fala aí, então, fala teu... Eu me lembro de uma coisa muito podre da minha infância, chamada Adolescentes Mutantes Tatuados de Beverly Hills. Alguém de vocês já viram? Clássico. Sim, a tentativa de ter um Power Rangers no SBT. Caralho, cara, isso era muito... E eles recebiam ordens tipo de uma gosma gigante. Isso era... Sim, era um bando de adolescente que era bem fraco, daí virava alterofilista quando usava as tatuagens que a gosma do filme A Coisa deu pra ele. Porra, velho, a minha tatu tinha que ter umas propriedades assim também, cara. Eu continuo sendo um bosta mesmo tatuado. A única propriedade que ela te dá é de fumar crack, né? É, pode crer, cara, ela me deixa com status de bandido logo de cara, assim. Cara, alguém sabe o nome desse seriado original? Porque não deve ter nada a ver com... O nome era... Teenage Mutant Tattooed of Beverly. É uma coisa assim. Caralho, é isso. Tattooed Teenage Mutant. Tradução literal, né? É ruim assim mesmo o nome, cara. Parabéns. Eu pensei que era coisa de SBT, mas nem isso. Pô, tem cara, né? Tem cara de ser um nome dado pelo SBT. Né? Normal. Caralho, olha, eles são adolescentes, eles se tatuam e moram em Beverly Hills. Não. Deixa eu botar. Guerreiros tatuados de Beverly Hills. Se fosse SBT, Globo ia ser uma quadrilha muito louca. Então melhor o SBT, menos pior. Não, na verdade eles não eram tatuados. Quem tatuou eles foi aquela gosma lá que tatuou eles. Então, além de tudo, o desenho tem adolescentes que foram tatuados sem autorização dos pais. Essa é Tatuage Teenage Alien Fighters from Beverly Hills. Caralho, é pior, meu. É literal, cara, é literal. É literal, a tradução é literal. Que bosta. São alienígenas. Pô, velho, e mudando um pouco muito de assunto, o Tom falou que era a tentativa de ser os Cavaleiros do Zodíaco. Cavaleiros, ó. Os. Porra, Power Ranger do SBT. Véio, alguém lembra de Bambu Luá, cara? Com essa bosta. Caralho. Lembro. Como é que era o nome dos carinha? Cavaleiros do Futuro, né? Era muito... Angélica e. Caralho, esse. Eu não lembro. Eu não lembro. Eu não lembro do nome dos bagulho. Eu não lembro. Eu tô vendo o Fábio Medina, que é um advogado, cara. Aqui, ó. Tem o poder do fogo, o poder do sol, o poder, né, poder da água, o poder magnético, o poder do vento e o poder virtual. Virtual, mano. Qual é que. Poder virtual. Qual é que era o nome deles? Como é que era? É Cavaleiros do Futuro. Aqui, ó. Tem a transformação dos Cavaleiros do Futuro. Vou mandar um link pra vocês. Cadê? Mandei. Gente, mas a Priscila da TV Colosso era melhor que os Cavaleiros. deles. Pô, TV Colosso era melhor que qualquer coisa do Globo. Pô, TV Colosso era foda, cara. Pô, TV Colosso perna no coração, cara. É, cara, melhor que qualquer coisa. Exatamente. É, Bambu Luar, cara. Posta. Nossa, começa com uma comunidade do Facebook. Tem 1000 pessoas na comunidade. Do quê? Do Bambu Luar? Do Bambu Luar, tem 1000 pessoas na comunidade do Facebook. Cara, até, nossa, até os Mutantes, Caminhos do Coração, mano. Deve ser menos pior que isso. Porra, Caminhos do Coração, que lembrança tudo, né? Olha isso, que ridículo. Bambu Luar, angélica. A musiquinha, cara, a musiquinha que tem. Que style. Que style. É a musiquinha, velho. Vocês têm musiquinha aqui nesse podcast? Não tem, né, cara? É, não. Então respeita os papéis do futuro. Na boa, tô salvando aqui pro post, cara. Gente, eu tenho muita vergonha de falar, mas eu era criança, eu assistia essa merda. Meu. Eu também assistia, cara. Ah, eu assistia Smóvel, cara. Qualquer coisa que depois disso. E teve uma época que foi mudar passado. De temporada. Eu assisto tudo no YouTube, ficaram... velho. Não, é que daí na segunda temporada acontece alguma merda, eles vão parar dentro daquele cristal e daí eles envelhecem tipo 5 anos em um mês. Pode crer, tipo, depois os atores mais velhos. Pode crer. Se não me engano, tinha umas atrizes gostosinhas, cara. Eu vou procurar aqui. Pô, as minas tinham tudo 8 anos de idade, cara. Depois de mais velha, né, o doente? Vai dar uma de Bruno agora. Então, de... Eu já vou ser processado por racismo. Tu quer me condenar por pedofilia também? Pois é, né, cara? Não, pelo menos o processo cai tudo em ti, né, cara? Não precisa se preocupar com tudo no site. Ai, cara, vamos passar pro próximo então, cara. Esse Bambu Luar é muito ruim. Agora. Vamos passar pro. Zwaste de novo. Citam aí. Agora eu vou me aprofundar no que eu tinha mencionado antes, o espadachim. Do... Aí fala aí. Eu quase falei. Ele tem o poder de ser um espadachim. Isso lá é, nossa, isso lá é poder, pode, né? Pode ir pras Olimpíadas já, né, cara? É, ele tipo, fala e é um vingador. Que fantástico. Como é que o Capitão América aceita qualquer pessoa que tá andando pela rua? Ele aceita um cara que usa arco e flecha, né, cara? É, o cara aceita o pelo menos você acerta o cara mira, de longe, cara. Né, com o arco. Cara, agora, o cara com a espada tem chegado na frente do Thanos e ia tentar acertar ele com a espada. Cara, que merda, meu. Primeiro, porque, pô, será que eles estavam precisando de gente pros Vingadores? Pagar o horário da quadra. Tava uma recessão. Sempre precisa de mais gente. Tava uma recessão fodida, assim, cara. E o pior, tinha o Cavaleiro Negro também, né? Eu acho merda também. Mas o Cavaleiro Negro, pelo menos, tinha uma espada mágica. O espadachim não tinha uma espada mágica. Era só... É, mas até aí também tem aquele cavaleiro meio faroeste, não sei o nome dele, tá ligado? Da DC. Vigilante. Que é a mesma porcaria, só que com uma arma, né, cara? É, não, você quer que eu falo vigilante, tem pelo menos duas armas. O cara é ultrapassado aqui, tu, mano. Cara, o cara, ele não tem, tipo, ele tem uma espada só, meu, ele sabe usar. Ele tem uma espada e um bigodinho. Ó, o bigodinho é um superpoder massa, cara. É, mas bigodinho fininho francês, cara, não é. Não é um mustache. Mas é style, cara. Não é um mustache, assim. Tipo, style. Magnum. Style. É, aqueles bigodinhos finos de pedófilo, sabe? Mas nessas aí a gente pode englobar o Hawkeye e o próprio Arqueiro Verde, né, cara? Porque se perder o arco, acabou, né? Não, mas peraí. Não, pô. Assim? O Hawkeye vai defender. O Hawkeye vai defender agora. O Hawkeye tem outra ousadia e alegria, cara. Valeu. O Kai vai te botar tu no teu lugar agora, Nico. Vai falar sobre ela. Vai lá. Ele fala, mas não responda, deboche. O Kai mata os negros com a unha, cara. Ele pode, ele pode entreter a galera com aquela roupinha de carnaval dele. Ah, agora que ele virou um mercenário, ele ficou foda. Olha, cara, ele tem roupinha de carnaval, mas pega mais mulher que o Superman Smallville. Não sei, hein. Ô, como não, cara? Ô, cara. Ele pegou mulher. Mulher Hulk, Mulher Aranha, a Bia, a Viúva Negra. Provavelmente mais mulher que nós que estamos gravando podcast no domingo da noite. Mas não mais que o Gariba. Não mais que o Gariba. Gariba é transão. Beijo, Gariba. Gariba tem. Mas que está lá, né? Com a sua luva. Ele deixa de gravar podcast com a gente porque ele tem que dar atenção pra namorada dele. Transando, né? Por isso que ele não tá gravando podcast. Arinho do Garibaço. herói demais, né, cara? O Arinho do Garibaço. Não por nada, mas o Arqueiro Verde daria um pau no Hawkeye, hein? Ah, cara, agora tu. Acho que não, hein? Não, hein, cara? Tá abrindo um precedente meio violento, hein, cara? Depende da versão. Esse cara, é pro pauta mexe, pro próximo. O Crossovercast vai ter essa batalha. É que agora, já que não tem mais móvel, eu sou putinha de Arrow. Né? Faz sentido. Que herói é melhor. Cara. O Oliver Queen do Arrow, além de ser um gato foda, cara. Ai! Aí, ó, a vozinha do Bruno, aquela de fundo, cara. Ah, eu vi essa imagem. É, então, como é que é? O que, que ele tinha falado mesmo? Ah, eu vi essa imagem. Aquela imagem. Eu vi essa imagem. Ai, cara. Beijo, Bruno. Botaram esse efeito aí quando ele falou dos mamilos, amigo. Sempre causa. Sempre polêmico, né, cara? Polêmico, mamilo. Passar pro próximo aí. Nicolas, contigo a bola. Caralho. Pega desprevenido, cara. Tem mais... Oi, travou, oi. Olha o cara dando migué. Tá bem, Nico? Ah, caiu. Nicolas morreu, caiu. Foda-se, Nicolas. Então, segui, se tu foda-se. Fala o teu aí. Deixa eu ver, cara. A Jubileu. Jubileu. Jubileu é um personagem bosta. Cara, mas deve... os mutantes estão campeões nessa cara, lista mas, aqui. Mas não, eu cara. Acho que é, cara, porque eu acho que deve ter chegado numa época que não tinha mais poder pra inventar e começaram a inventar qualquer merda. É, poder bom eu acho que usado sim. Várias vezes. É. Eu acho que, na verdade, tem uma ideia da Marvel que foi demonstrar que nem todas as mutações eram casos bem sucedidos, assim, de propósito. Nossa. Tinha aqueles mutantes que fazer não isso, tinham... Né? Caralho. Que não tinham grandes poderes. Ah, tem vários pra ser citado aí até o final do podcast. Fica. Mas a Jubileu ela deve faturar no final do ano, né, cara? Pra ficar animando. Eu ia porra, faz uns bicos. Festa junina. Jogo do Corinthians deve ser muito chamado. Porra, vai no estádio lá, mata uns malucos no processo, não dá nada. Mas... Só pra jogo da Libertadores. Né, Libertador, cara. Cara, ela podia montar aquelas empresas de telemensagem, imagina. É tipo fogos mensagem. Fogo né? Mensagem, cara. Manda lá, chama nos fogos de artifício no final da telemensagem, imagina. Porra, nem isso ela pode fazer mais, cara. Ah, não pode mais. Ela não vira agora, não tem mais poder. Caralho. Ela não vira. Ah, é, ela virou. Ela perdeu mas o poder. Aí, dela. Tipo, o poder dela é só ser vampiro. Caralho, ela tem um poder de bosta e ainda perde, consegue perder ainda. É, ela é tão. Ela só não é pior que o maluco do Smallville lá, mas ela é uma bosta, né, cara? Porra, meu, não. Teve uma vez que ela soltou um raio que derrubou um cara. Aí ela desmaiou. Uau! Caraca, ela chegou a derrubar alguém, velho. Eu fico pensando assim. O cara dá um tropeçou? Ok, não tinha ninguém perto. Bateu um vento, certeza que bateu um vento. E deu um tiro que tava perto, assim, parecendo que ela era. Que, cara. Por que eles aceitam pessoas assim no X-Men, né, cara? Não pode deixar só estudando lá no colégio, tá? A pessoa tem que virar integrante do X-Men. Tem que virar, combatente, né? Ela não pode só ficar. Tipo cifra. É, tipo. Ela não pode. Não, porque eles não têm preconceito. Eles não têm preconceito, cara. Se você passou na prova teórica e tal, você tá apto a combater o crime. Isso é mais que o suficiente. Tipo, você tem o poder de falar qualquer língua. Então você vai derrotar o fanático. Caralho, é o Cifra. É. Cifra é o. É mais um exemplo, né, cara? Merda. De merda, né, cara? Ele se comunica. Como é que é ele. Qual é que é o poder dele? Sabe todas as línguas. Não, ele fala em todas as línguas. Se comunica, né? Eu acho, sei lá. Então não é um superpoder, ele estudou? Ele é um poliglota. Ele é o melhor poder da vida real. Ele é o melhor poder da vida real. Nunca mais Wizard, nunca mais Wide Up, sei lá o que, Fisk. Foda dinheiro. Pode crer, cara. Ele podia fazer comercial para aquele curso de inglês online lá. Como é o nome daquele curso? Open English. Ele podia fazer o comercial para Open English. Caralho, que merda. Mas, pô, é útil. Ele faz entrevista de emprego. Sou fluente em todas as línguas. Todas, tá todas. Imaginar, pô, né? Consegui emprego na hora, cara. Inclusive, o cara faz entrevista para ser office boy e vira diretor de emprego. Foi uma escola de idiomas. Ele entende, inclusive, as linguagens de máquina, né, cara? Não é só língua. É, no começo ele é. Ah, exatamente. Warlock também era um. Eles ficaram amigos. Dele. Só ele conseguiu falar com ele. É, depois se fundiram e virou aquele. Como é que era o. Doglock. Que bosta, né, meu? Caralho. Os roteiristas têm merda na cabeça. Pô, cara, já que o Nicolas não voltou, né? Ah, fui falar no desgraçado. Ah. Falar no desgraçado, ele voltou aí. Filho da puta. Tá aí, Nicolas? Filho da puta, presente. Tá, pra te não perder a vez, então fala. Fala mais um aí. Ah, eu não sei se isso era personagem de quadrinho ou não, mas na naquele desenho do Young Justice tinha um personagem, o Lagan, não sei se esse era o personagem de quadrinho. Como é que era o nome? Ele é um Lagan. Ele é um Atlante. Não conheço, não. E daí, tipo, só que O Aquaman é Atlante e o Aqualad é Atlante, mas são humanoides. Aquele filho da puta é um, tipo, humanoide meio peixe. O Aqualad é o sidekick do Aquaman, né? Que no desenho é mais poderoso pra caralho, velho. E daí o Lagan no poder, no desenho, ele era tipo mirradinho, e só que quando ele tinha o poder dele, ele virava um baiacu, cara. Muito, muito útil. Que foda! Tá ligado? Que ele inflava. Se ele matasse ele comer a carne dele, o cara envenenava. Só que ele, daí ele ficava forte quando ele virava esse baiacu, mas era desnecessário, né, cara? Ele ia ficar forte, não um golpe de um balão. Que bota. Churrumino pira. Vou lembrar de um agora, cara, que me passou agora pela cabeça, o Derme. Nossa! O poder dele era esticar a pele. Ele tinha até 6 metros de pele. Só que ele só esticava a pele, cara. Ah, ele não mudava a estrutura do corpo, era só a pele. Cara, não, os ossos dele. Nada mudava, cara. Só a pele que ele esticava. É um poder nojento, hein? Mas a Eve eu achava que ser fantástico era muito inútil. Agora vem essa porra e eu esqueci. Mano, pois é, né, cara? Que ridículo. Oh, mas esse não era o poder da Eve? O tiro no começo era uma bosta. Ó, o Tom fez uma piada, ninguém deu bola. Eu vi, só que os dois estavam falando junto, cara. Poder da Abby. É que o volume dos dois tá baixo também, cara. E tava falando isso aí. Não, da geração X, né, cara? Que tinha a irmã do míssil que arrancava a pele dela e criava um poder. Ela absorvia coisas que, tipo... Era tipo o homem absorvente, só que ela tinha que arrancar a pele dela. Ah, que merda. Homem absorvente é um nome muito escroto também. Também, né? Tu imagina. Always. Tu fica imaginando outra coisa, né? É, então, ele pode fazer umas propagandas pra Always, cara. Sempre livre. Sempre livre. OB. Porra, o Derme era muito merda. Não, ia ser mais maior ironia do estilo se fosse o Morgan Freeman, né? Homem livre, sempre livre. Entendemos, tá? Mas não teve nada. Não, desculpa, não erro, não peguei. Agora eu peguei, depois de tu explicar, eu peguei, tá, né? Mas o. Beleza. O Derby só deveria servir pra o pessoal amarrar as pessoas, né? Tipo. Aquele episódio que o Homer fica malhadão, tá ligado? Ele amarra o excesso de pele atrás, nas costas. Não, tipo, ia ser útil se ele tivesse espinha, tá ligado? Ele manipulava a pele da cara dele e tirava. Só. Cara, que bosta. Vamos fazer uma última rodada rápida aí, então, cara. Antes de terminar. Vamos. Começando com o Hawkeye. Cara, na Legião dos Super-Heróis do DC, tinha o garoto clorofila. Que ele fazia crescer planta. Caralho, cara. Tipo, a única função que eu vejo pra ele é, tipo, participar daquele. Sabe aquele clipe do Júnior que é da primavera lá? Aquele clipe lá crescendo planta no clipe. Depois a minha referência de Smallville é ruim, né, cara? Alguém aí leu O Menino do Dedo Verde quando era criança? Não. Não, ah, então tá. Ele era amigo do garoto clorofila, né? Fazer terra clorofila. Ele fazia planta crescer, mano. Não tinha poder sobre elas, tipo a era venenosa. Elas só ficavam grandes. Ele só fazia crescer, que merda. É, só fazia crescer. Caralho, que bosta. Vamos passar por. Pô, Legião do Super-Herói tem um monte de bota, né? Que eu não sei o que depois na final. Ô, Arthur, fala mais um aí. Arthur morreu. Super espada. Tem o garoto, tem o. Você tá fumado, Arthur? Pô. Segui te deu alguma droga. Eu ignorei. É, aqui, você véio. Nem compartilhou, velho. Não, tipo. Não, tem um aqui que é tipo o garoto que pode tirar o braço. Falando, você que tá fumado. É o Arm Cai pra. Arm Power Spoy é aquele que arranca os membros pra bater nos outros. É mais fácil ele falar um soco. Se eu não me engano, ele é da Legião também, não é? É. Caralho. Mas ele ficou só numa edição, né? Também, né? Tudo tem limite, né, cara? Tá zoeira, né? Que tipo, o braço dele não tem poder de nada. Tipo, só o braço. É isso aí, essa foto aí que ele mandou. O cara arranca os membros e bate nas pessoas com. Ele arranca o braço e fica com tudo no lugar do braço, né? Ó, dá pra fazer um dinheiro também, cara. Porra, ganha dinheiro. Mas deu pra ver que em algumas versões ele pode tirar todas as partes do corpo. Eu vou arrancar minha perna e eu caio, né, cara? O ladrão sai correndo, o cara arranca um pedaço e atira no. E taca, né, velho? Só não pode tacar a perna, que fode, né? Mas tipo, ele não cria membro novo, ele só bota o que ele tirou no lugar. É. Ah, que não bosta. Cresce outro braço dele. Se alguém levar o braço dele embora. Acabou o poder dele. Já era. Os caras sacanear ele quando ele estiver dormindo, galera. Deve infeccionar pouco, né, cara? Porque não deve entrar sujeira quase. Ele é o homem pus. Tom. Falta mais um aí. Caralho, velho. Eu não sei mais ninguém. Falei Tom, não falei Nico. Ah, eu não ouvi. Desculpa. Eu tenho mais dois aqui, bem rapidinho. É, a Patrine era um live action japonês. Ninguém fale mal da estrela fascinante Patrine. Que até hoje eu não sei qual que era o poder dela, ela só trocava de roupa. Ela tinha um carro maneiro, cara. É, trocava de roupa, tinha um carro maneiro e balangava uma varinha. É. É, tinha uma varinha de condão. O que toda menina faz, o que toda mulher faz, né? Manusear vara e trocar de roupa. E alguns amigos meus também. É, e também a Sailor Moon, né? A Sailor Moon e companhia, porque elas tinham um golpe só cada uma por temporada. Né? Ah, então, meu irmão. Sempre a mesma coisa. Mas é o seguinte, a Sailor Moon matava mais gente no desenho dela do que o Wolverine no desenho dele. Não, ela fazia as pessoas ficarem boas. Mas tinha um golpe só, estilo assim, tipo, tinha que esperar carregar o especial pra poder dar o golpe? Ela, era, tinha, tipo, que mesmo. Ela tinha que fazer uma... Peraí, tem dois falando ao mesmo tempo, É, ela tinha que fazer toda uma cena pra dar um golpe, e era sempre o mesmo golpe. Ela tinha que dar duas piruetas, um carpado, e daí ela jogava um negócio com uma caneta, sabe? Ah, pode crer. Sempre... Ela tinha que fazer o jutsu do Naruto, né? Não, minha lua pra trás, chute, pra frente, né, cara? E daí chute alto. Então vamos mais um aí, ô Zoist. Então, eu vou deixar o Vivi escolher. Quer que faça mal da C ou da morte? Da DC, né, cara? Sempre. Então, ok, vamos voltar pra Legião dos Super-Heróis, então. Com o garoto pedra. Pode crer, tá valendo, cara. Que é o cara que vira uma estátua de pedra. Porra, da hora, cara. E tipo, não é o Colossus, né, cara? Ele vira uma estátua. Ele vira uma estátua, não se mexe, né? Ele não é bom pra ganhar um trocado lá na praça, tá ligado? Fazer pode estátua. Pode crer, não, velho. Vai ser perfeito. Melhor estátua viva ever, né? Não, mas estátua morta, cara. É, então, estátua não viva, no caso, porque mas, não se no mexe. No máximo vai ser pichado, velho. Caralho. Pode crer, ele vai fazer uma tatuagem. É isso. Ele vira uma estátua de pedra que não se mexe. Nicolas, quer falar mais algum pouco? Cara, já que citaram o Patrine, não sei se já citaram enquanto eu tinha caído, mas não tem poder mais útil do que tu ter uma cabeça de pelúcia. Lion Man. É uma dádiva dos ninjas, né, cara? É uma dádiva dos ninjas. Tu sobe pro céu com estalinhos nas costas, foguete vagabundo, e tu volta com a cabeça de pelúcia ridícula. Ótimo poder, cara. Parabéns. Os criadores dessa bosta. Medieval até o céu. Caralho. Se transforma com a cabeça. Ah, é legal que só ele tinha que fazer isso. O vilão não precisava, ele só fazia um movimento e a cabeça de animal dele já aparecia. Cabeça de pelúcia dele. É, ele tinha que ir lá pra puta que pariu e voltar depois. É que ele tinha que buscar em cima da cama dele a cabeça de pelúcia. Que ficava junto com os outros ursinhos. Que ele não levava junto com ele, né, cara? Idiota, né, cara? Mas é isso aí, na nossa infância os caras não dão bola pra isso, né, cara? É, cara, é foda. Lógico, é legal. Pra que lógico? É isso aí, pra mim acabou. Segui, quer falar de mais algum aí? Yo, quero. Garoto Esquilo. Garoto Esquilo. E o poder... Garoto Esquilo. O poder dela é, surpreendentemente, falar com o Esquilo. Caralho, cara. Apenas. Ela tem os poderes equivalentes de um Esquilo. Ela cala árvore... E guarda coisa na bochecha. Ela é praticamente um Hamtaro, né? Que merda, né, cara? Tipo, e é engraçado que ela virou uma piada da Marvel que eles usam pra... Ela combate todo mundo, né, cara? É doce sem graça. Alívio, né? É, alívio como? Virou uma piada da Marvel que ela bate em todo mundo, até no Thanos. Bate no Thanos, cara? E provavelmente ela é mais foda que o Superman do Smallville. Ela tem poderes mais úteis que o do maluco do Small, viu? Ser bundão, né, cara? Ser bundão, ótimo poder. Eu vou falar de mais dois aqui. Porra! Eu vou falar de mais dois aqui, cara, que era o Color Kid, que provavelmente é da Legião também, né? Por que não? Ele é da Legião. Ele é do Legião também, né? Que ele coloca cor nas coisas, entendeu? Ele podia trabalhar como decorador. Vai que ele tá fazendo uma receita e só tem pimentão amarelo e pede pimentão vermelho. Cara. É um galho, velho. Não, e ele também seria muito útil pra derrotar o Lanterna Verde. É a única utilidade que ele teria, né, cara? Pena que ele ia morrer antes, né? Mas podia ser útil. Se ele conseguisse virar amarelo antes. Mas eu não sei se ele consegue se transformar em cor. Eu acho que ele vai transformar as outras. Ele transforma as outras coisas. Bom, ele pode pegar um negócio do chão, transformar em amarelo e usar de escudo. Pega um pedaço de papel e transforma em amarelo, que já era, tá de boa. Tinha um do X-Men, acho que era o poder mutante dele era ter a pele transparente. Aparição. Que nome controverso, né, cara? Se ele é transparente, você ia chamar de aparição. Caralho. Tinha que ser desaparição. Como é que humor é? Negro. Aquela, a mulher visível, né? Mulher visível. Ai, cara, então, puta, acho que era isso. Conseguimos falar bastante poder merda. Tem coisa que ficou de fora ainda. Ficou o Blob, ficou de fora. O Cable, ficou de fora. O Blob, que o poder dele é ser gordo, né? O Churrumino tem superpoder. Ele é do Churrumino. Aquele abraço, também, cara. Também ficou faltando o melhor superpoder de todos, que é ser rico, né? Que é o Batman. O Batman, né, cara? O Batman, no final das contas, é o mais útil. É, né? É o... Todo mundo ia querer ter... É o único poder que... É o poder que vale. Não precisa o Batman poder. Tem dois poderes, né? Ele é rico e ele pode guardar o escudo no burro. E deixa os outros burros. Ah, é. Ele deixa qualquer outro super-herói perto dele burro. É. É um super-poder muito utilizado pelos roteiristas. Bascatinha abusada. Piruleipe tá chegando. Pagatinha abusada. Cria asa, periquita. Treme, treme, atabaca. Taca, cria, cria. Então é isso, galera. Vou passar aí pra vocês fazerem umas considerações aí que vocês quiserem. Coisa rápida que eu acho que já estourou nosso tempo aí. Hawkeye. Cara, tem o Falcão também, né? Que falar com pombo é o melhor poder, eu acho. Falar com pombo, né? Que bosta. Arthur. É que Curitiba tem muito pombo nas praças, entendeu? Se tivesse uma. Atenção, um complô pra todos os pombos se cagando assim, cara. Então já tava o centro da cidade. Oi, podia dominar uma prefeitura desse jeito. Com certeza. Arthur, quer dar uma consideração final aí? Não. Tô de boa. Então tá beleza. Zwaist? Vocês podem aí. Ah, cara, eu vou falar de um cara que ele tem um poder incrível, que é o Rocket Racer. É, ele anda no skate já. Pô, isso é massa, cara. É massa, é tipo o Yoshi, Papo Anel. Pô, isso é massa. Só que ele fez o Homem-Aranha. O Homem-Aranha tem muito herói bucha também, né? Fica certo. Seguir, quer citar mais alguma coisa? Dá uma consideração aí. Pô, só. É um semi-spoiler aí, falando que o Napa Boy é o cara que tem os poderes mais escrotos de todos. E um dia vão descobrir quem é o Napa Boy. Acho que todo mundo já sabe quem é o Napa Boy, né? Ele não tá. É verdade. Ele não tá participando do podcast. Não, não, que isso? Você acha que vai ser ele? A única dica que eu dou é que ele não tá participando do podcast hoje. Ele é viado, é o Ricardão. Já contou demais, já contaram demais. Estraguei, desculpa. Mas é só isso. De uma consideração aí dos convidados agora, Tom. Então, amiguinhos, no episódio de hoje a gente aprendeu que se você encontrar um monte de lixo radioativo, não se jogue, que pode dar errado. Pode ser que você vire um boss. É, nem sempre você ficar um. Tem uma leve chance disso acontecer. É, uma leve chance de tu pegar uma doença, um câncer e morrer também. E não pegar superpoder nenhum. É tipo, o seu superpoder é crescer um terceiro braço no meio da sua testa, né, cara? Essa piada me deu câncer. É. Exatamente. Ô, Nicolas, quer falar alguma coisa aí? Cara, eu pensando aqui, eu cheguei à conclusão que o cara que tem o pior poder de todos, mas consegue se dar bem, é o Rob Liefeld. Que desenha um bosta pra caralho, mas ainda tá trabalhando, né, cara? Então, ainda ganha dinheiro com isso, né, cara? Parabéns, Rob Liefeld. Pega uma gostosa, né, cara? Oh, é. Não conheço. Não fomos apresentados ainda. Que trabalhamos. Bides, amigo, Bides. Depois te passo. E me chame mais vezes, peça possível. Obrigado. Bem, ela já participou demais, Rodrigo. Já participou duas vezes, já, cara. Meus amigos estão felizes. Quando vocês, os convidados, preencher a cartelinha com 5 participação, pode virar redator. Já. Ganho de graça. Pode virar redator já, só que não. Tá bom. Bruno é redator e me escreve, né, cara? Então também. Então é isso aí, galera. Acessem lá a nossa página, Macacos, Robôs, Zumbis do Inferno. curta a nossa comunidade no Facebook, no Orkut lá. Tá bombando a comunidade. Já tem 3 participantes. Já tem, não, cara, já tem uns 15, 16 já participantes. Ainda tem 16 pessoas. É todo mundo que usa o Orkut. É, eu não olhei hoje, não, mas. E tem até uma enquete. Muitas cara. Pessoas reativaram seus perfis no Orkut pra poder participar da. Ah, porque são hipsters, né? Tem até uma enquete lá, bombando. Tem enquete bombando lá, cara. Entrem lá, acessem, tá de boa. E se quiser mandar, se quiserem mandar um post pra gente publicar aí, é MRZ do Infinito. MRZ do Inferno. Senão a gente não vai ter post. Não, a gente não tem post. mrzdoinferno@gmail.com ou mrzdoinferno@hotmail.com. É isso. Se quiserem mandar dinheiro, estamos aceitando. Se quiserem mandar dinheiro, menos processo. Processo não manda, porque... O processo manda pro Frango. Frango ou pro Nicolas, Frango. Que foi o gratuito do nosso podcast. Nicolas, não, esse tava no roteiro, eles me passaram um roteiro como eu sou convidado pra fazer as piadas de... De cunho racista. De cunho racista, script, preconceituoso, né? É, tava no script, eu fui mandado pra fazer isso. Se forem mandar... Fala, Tom. Se forem mandar dinheiro, podem doar pro Teleton, tá? Teleton. Caralho, cara. Ah, depois com essa piada infame a gente encerra o podcast. Valeu, Tom, valeu, Nicolas. Até a semana que vem. É nóis que voa, bruxão. É. Falou! Cara. Ah, mas. Eu ia fazer mais uma piada de cunho racista, cara, mas eu não vou. Vou me contar. Por que, cara? O processo cai pro Frango mesmo, tá de boa. Pro Frango, então vamos fazer, cara. Quem ia botar um preto de contador, cara? Quem tem essa coragem? Mas não é, ele é branco, cara. Olha a imagem que mandaram aí, ó. Não, esse cabelo não é de branco, velho. Esse cabelo, esse bigode de Lionel Rich, ele não é de branco. É cor de que importa caramelo. A coloração. É, o nome dele é Nicolas, viu, que fez essa piada. Ele é convidado, viu? Ele não faz parte do site. E cara, olha essa imagem brincadeira, lá. Brincadeira, galera. Brincadeira. Eu sou até amigo do Alice. Espero que com a edição fique bom isso, não, né? Fica, porque... fica nossa edição. Revolta. Cara, a gente tem. Sempre termina o podcast assim, uma bosta, e quando edita fica legal. Cara. Se acabou, a gente tinha ficado com uma bosta. Qual usa? É. Ah, o de crossover, cara. Cara, o de crossover. Eu achei que a gente ia ser preso no dia seguinte, cara. Mas a edição tirou muita coisa. Mas é que às vezes leva um tempo pro advogado, pra chegar a notificação do advogado. Ah, eu tô fudido então, né, cara? Minha raba tá... E é um bêbado pela Avenida Presidente Vargas, contramão dirigindo um carro. Totalmente bêbado. Contramão dirigindo um carro na Presidente Vargas. Bêbado. O guarda, tchô, pô, tchau, para aí. Vai aonde? Etimão, eu ia uma festa, mas eu acho que acabou, porra. Tá todo mundo voltando. Não se deve mexer com quem está quieto, hein? Que a gente às vezes está sujeito a uma má resposta ou até às vezes uma atitude mais violenta, né? Tô me referindo a uma bichinha que candidatou-se no programa do Chacrinha, o trono vale tudo. Chacrinha, quando viu a bichinha, disse, vai fazer o quê, meu filho? A bichinha disse assim, olha... eu vou imitar um gato. Chacrinha disse, bom, gato, bicho, eu nunca vi, em todo caso, vai lá. A bichinha chegou no microfone e fez... Miau... Mi. Acabou aquilo, Chacrinha, e agora? Disse, agora eu vou imitar um galo. Galo, pode imitar. Chacrinha chegou no microfone e disse: cocó, cocó, cocó, cocó, cocó, cocó.